prova. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Bora os moleque do morro, sigo na minha... Bora pra cima, bora começar daquele jeito, hein. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Fumo a da braba pra poder passar o tempo. E acho que o GG já amanheceu na porta de casa de novo. Quero pode crer, virou a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém. Eu vou guardar meus cash e vou multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. Eu tô escroto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E acho que pisava hoje em dia. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso... E 2020, uma mente milionária pra todo mundo, viu? Te pego de jeito. E seja um ano de muito progresso, muito dinheiro, muita saúde, muita paz. E amanhã... Viva 2020! E a gente vai começando 2020 no aniversário do meu parceiro Fox e dos caras de pau. Parabéns, Fox! Paga uma, vem! Passa de um contatinho abaixo, tom. Respeita a mamãe. Olha ele, todo se achando, tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o. Quando eu danço, te incomoda, amor, eu acho é pouco. Ai que. Deixa eu te lembrar que eu não sou. Tá, ninguém manda nessa raba. Como ele baba, oi baba baby nessa raba, oi baba baby baba, oi dá um close nessa raba, oi baba baby. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Bem mais, né? Falei calma. Jonathan Ramos, JR Salgado, estamos juntos, para Matheus Menezes. E da Keila. Ela sentou e gostou, quincou e gostou. Rebolou pro Júnior. Me chamou de amor. Os caras do 420. Também tá comigo, forte abraço, hein? Chama do dia. Júnior Lemos, bora Júnior. Fabinho Ferrari. E aí, família, o Mikael, tá por ali. Meu parceiro Márcio, bora Márcio. Empresário Nenê do Comércio. Vênio Cílio dos caras de pau. WG28, é nóis. Senta, senta, vai. Thalisson. Que tu gostou, senta. O homem da retrospectiva 2019. Chora nos meus pés. Senta que eu sei que tu gosta, senta, senta. Bora, Gleidson. Rodriguinho, da TF, é nóis, hein? Júlio Torre, ao lado. Qualquer coisa, chega nele, viu? Parceiro Renan, RW Multimarcas, um forte abraço, viu, Renan? Ritmo usado, florado, pra doque, sempre trajado, no bolso, maloca. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica, essa noite vai ser foda. Aquela mais pra frente, fica o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos. Chama ela pra fuder. Vamos. O meu parceirão, gerente Dieguinho. Fala, Diego! Vem a primeira dama sempre aqui com a gente no hobby. O cara que comanda a boutique Multimarcas. Um forte abraço, viu, Diego? Ao lado, Nilcino Pichula, Ju Frazão. Considerado demais aqui com o Júnior, hein? Bora, Pichula! Júnior. Chama ela pra fuder. E o TH? Rubi da Gabelove, né, TH? Bora pra cima! era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Comprei uma moto, pego as novinhas todas. As novinhas do Batu, minha gangue me adora. As novinhas do Batu. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente. Enquanto menor. Bora começar a esquentar! Avisa, subiu pra mente. Garrafa caiu no chão. Um, dois, três, vai! Bora que sábado tem hobby! Garrafa caiu no chão. Lá no Eliseu, papai, barracão do Eliseu. Lá dentro do barreiro. É doido, bagulho doido. Robson! Bora, bora, bora, e bora começando aqui no Curtume. O eletrizante tá na área. Vai, eletrizante! Vai lidar bem o que vai rolar. Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Faz um lance. Fala, Diogo! Fala, Naraí! Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola! Senta pro chefinho do jeitinho que ele. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Pra gente começar! Toma, toma, toma. Marca pra nós se ver. Pode ser pra ferver. Hoje eu quero você. Pra te fazer no teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo. Vapo de quatro. E aí, maluquinho? Rabo de quatro. Bora pra cima. Rabo, sequência. Meus camarada da Adidas. De quatro eu jogo rabo de quatro. E doidado tudo ontem lá no Caribe, né? Toma, toma, sequência. Bora pro filho. Vapo de quatro eu jogo rabo de quatro eu jogo. O Marcos Paulo e o Johnny. Toma, toma. Adidas. Vapo, vapo de quatro eu jogo rabo de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tu? Preparem! Já já o bagulho doido. O eletrizante do Pará. Junior. Junior. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Para um pouco. Fica uma vez. Fica uma vez. Fica de novo. Rainha da capa! Fica de novo! Na arena! Você fica cansada, você. Tá virando o Hobby, tá virando o Hobby, hein? Para um pouco, fica uma vez. É o Hobby! Fica de novo! Fica uma vez! Fica uma vez! Fica de novo! Fica é de assim, novo. Ó! Fica ó! Trava na pica, trava na pica, trava na pica! Ah, ela trava na pica, ela trava na pica. Mas é pra mim que tu sabe fazer. O bagulho tá ficando muito louco, tá ficando, tá ficando, tá ficando. Soltaram até hoje, porque o Bruninho vai tocar madeira. Soltaram até hoje, porque o Bruninho vai tocar madeira. É fogo no balão e garrafa pro alto e sarada nela. É fogo no balão e garrafa pro alto e sarada nela. sua marra. Vai com a gente. Pode, pode acontecer. Quem tá casado fica. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Mena, mena, mena, mena. Dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Jones Limbus, o Pique Mil Grau, Lulu, Paquetá, Muralhes, os moleques da Avenida é nós. Toma, toma, toma, toma. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Mochila, mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando a chuca, só caçando a chuca, só caçando. Quem? Os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Era de boa, Wellison! O Wellison Pimentel, fala Wellison, você o Celso, meu parceiro Yuri. Ela é tarde. Porque eu tô de marola. Pisca boneca quando o jogão passa de meiota. Quer me dar pepeca só porque eu tô de marola. Pisca boneca quando Deus passa de meiota. O brendinho que anda de PT. Se não tiver ponta dela, nem olha pra você. Ela de boa, agora eu tô de peça. Vira família Tormento também tá comigo, Juxinho. Bora Tormento, bora atormentar hoje, hein? Vocês não trouxeram mais enjoado hoje, né? Quer me dar pepega só porque eu tô de marola. Rodrigo do Ouro. Bora, Rodrigo. Quer me dar pepega só porque eu tô de marola. Pisca boneca quando vê o teu de meada. A partir de agora. Tudo vai ficar caro. Tudo vai ficar caro. Eletrizante. Bagulho doido no Curtume. Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o rock doido, começou o rock doido. Vai começar o rock doido, vai começar. Vai começar, vai começar. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Pra começar meu batidão, pra começar. Bora eletrizante, bora começar. Bota pra endoidar, vai. Essa putaria começou a putaria. O robô mais lindo do século sacudindo tudo. Essa putaria. Os cria da União, o Gabriel, o Peruca, o Louro e o Gato Preto. Na batida. Eu vou começar na pressão. Na minha luta e trabalhando dobrada. Tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá re... Pode avisar. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai. O Silas da TF, fala Silas! Toma. Pode sentar que tá liberado, hein? Pode sentar. É. bagulho. Mochila nas costas, radinho na cintura, tura, tura. Radinho tá na cintura, tura. Tu joga o bonezinho pra trás, tura. E sai caçando elas agora, hein? Bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta. Vai, Kaique Monteiro! Mochila nas costas, é o show, show na cintura. E o show do Ruby! Só caçando puta, bonezinho pra trás. RW de marcas, rainha da capa. Não importa se ela é puta há muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sexo. Meu parceiro Arthur, vem no maluquinho, rei do peixe. Ela joga não para. Tá aqui comigo. Tá que não para. Ela joga não para. Tá que não para. Vem moleca doida, vem pegar tua tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Ela só quer os caras doidos, hein? Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Ela quer colar com os caras porque só que tem dinheiro. Ela quer colar com os caras porque até porque ela quer isso aqui, ó. Quer colar com os caras porque os caras é milionário. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu rico milionário. Já. Idiota, idiota, idiota. O meu padrinho já pula. Idiota. Cadê Mariana e já pula? Bora doida. Idiota, idiota. Como chifre pra caralho, quer sentar na minha pica. A porra hoje, né, Javona? Pega a pista, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Vai no gagueado, vai no gagueado. 3, 2, 1. Toma, toma, toma, e toma na batida. Bora aí, doida! Bora aí, doida! Ela é pura perfeição, ainda de favela. Hoje fica cheio de tesão, as qualidades. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca, porque a porra louca. Chapalha a boca e vem cá. E doida! Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Planejou um assalto pelo, planejou um assalto foda. Valioso que ouro, mais valioso que nós da nossa tropa. É o seu conselho de xoxa da nossa tropa. É o seu conselho de xoxa da nossa tropa. É o seu conselho de xoxa da nossa tropa. É o seu conselho de xoxa. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá. Rock doido, hein? Coloca mais essa aí na conta do eletricista, deixa que eu respondo. Vai, Rodriguinho do Ouro. Deixa a timidez de lá. amiga e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Júnior. Vai te meter de lado, puxa amiga e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Júnior. Pode sentar. Bob da coxinha. E aí, Bob? Fabela da DF. E o Arielzinho, o Pop, o Maico. Cabral. Fala, mascote. Bora, Piratinha. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. É agora, Thales, o caqueado. Toma caqueado, vai fazendo caqueado. Bora já pular, bora já pular. Toma caqueado, joga pra cima. Toma caqueado, toma caqueado. Toma caqueado. Um, dois, três, vai. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Vai moleque doido, vai. Vai moleque doido, né? Vai moleque doido. Vai moleque doido, vai. Vai moleque doido, né? Vai moleque doido. Vai moleque doido, né? Vai moleque doido. Vai moleque doido, né? Vai moleque doido. Bota nela, bota nela, bota nela. Vai meus caras doido do morro e doida. Bora Gil, Vera Michele, meu parceiro Alex, bora Alex. O Neymar, Luiz Eduardo, tá comigo, bora Gil. E doida. Novinha, vem. Era pra ter trago uma quinta igual aquela carinha lá no Caribe. Bagulho doido. Chama que ela vem, chama que ela vem. Fala, Joquinha. O seu pretinho, um forte abraço aqui do Júnior. Vem que o bagulho tá mil grau, mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Joga que tá mil grau. Aproveita e apaga tudo. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga que tá na hora de caqueado. Abale, abale, vai, abale, vai. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o meu robô vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. O meu robô vai te pegar. O meu robô vai te pegar. O meu robô vai te pegar. Caralho, a novinha não resiste. Trajado. Camisada King B, as novinhas tão na fita. Eu tô no Robson, só caçando piquita, só caçando. Vai, gerente Dieguinho! Tô no Robson, bora, só caçando piquita. Bora, Pichula! Sempre tem aquela amiga bandida. Vai falar que nós não presta e chega no outro dia. Vai falar que nós não presta. Que já quer bagulho doido. Ela não pode ver DJ. Que já quer bagulho doido. Ela não pode ver DJ. Que já quer bagulho doido. Que é o DJ? Pode ver Junior. Já quer bagulho doido. Ela não pode. É King Beach, é Guilherme. Bagulho doido. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Ele passou na multimarca. Tá ao lado, viu? Do King P, ele passou na multimarca. Tá usando o King P. Hoje eu tô de rock, eu tô de copo na mão. Hoje eu tô de rock, eu tô de copo na mão. Tô no look da belinha, virou moda, é sensação. Tô no look da belinha, virou moda, é sensação. Explode o bagulho. Fala, Júnior eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme. Fala, eletrizante, fala, fala. Fala, Júnior eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora. Porra nenhuma, pera. Putaria! Vai buscar baralho da Adidas! Bora aí doida! Bora aí doida! Bora aí doida! Bora aí doida! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Bora fazer diferente! Tu olha pro teu ex, tu olha pra tua ex e manda essa aqui pra ele ou pra ela aqui, ó! Fiz de tudo por você, mas você não me deu. Comandar o show, DJ Júnior eletrizante. Uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encherão de lágrimas. Não pode, mano. Agora tô no beco sem saída. Porque te encontrei. Nasa bandida. E aí, Nasa? Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei. O incansável. Em breve o que vou rir. da sua cara e vou ver. Bora, Matheus! Bora, Jonathan! Já tá resolvendo. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar. O meu parceirão! Elisson Bibetel! Vem, Elisson, cadê o Celcinho? Bora doidar, moleque! Rock doido! Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Eu sofri tanto sem você. Não. E aí, Diogo? Um dia fosse. Saraí! Bora pra cima que é rock doido! Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a levaram já. Vidão. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci. Pega o maluquinho, vem inspirado hoje, tu é doida? Vou contar um novo amor, estou cansada de sofrer. É, DJ Big Show Produções. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. O meu parceiro Marquinho, vem do rato, Léo. Os meninos da vila é nóis, hein? Bora pra cima! Você acabou de me perder. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, madeirada. Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Júnior. E o Júnior eletrizante. E o Júnior eletrizante. Júnior eletrizante, já sabe. Respeita que... as caras. MC Rick na voz, David Super na produção. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Vem, Renan! Se tu fosse mil... Vem, Kaique! Era atual. Diz como é! Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho! Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate na lista. Bora! Mas tu deixou bem. Pega! O do Beló, heróis! O Nilcino pediu lá, Ju Brasão! Bora, Ju! Agora fudeu, irei um 5x7, tô roubando os corações da novinha. Tô match, ela bota, ela match, foi match, match, match. Rodriguinho do Ouro, eu sei que tu gosta! Ai, ai, ai, amor! Júnior! Júnior eletrizante, roubaste meu sentimento. Robson! Robson! Mega Robson! Como esse cara te deixa meu sentimento? Ficar-te gravado em todos os meus pés. Agora chega e chega, minha filha! Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. É hoje que ele paga, é hoje que ele paga, é hoje que ele paga todo mal que ele fez. É hoje que ele paga todo mal que ele fez. Cabelo ok. E aí, Joquinha? E aí, Pretinho? Bora endoidar! Brotar no Robson e tirar brava com teu ex. Brotar no Robson e tirar brava com teu... Paulinho Carnes! Robson. Já no telão do espetáculo aí, Fagner! O meu parceiro Paulinho Cachorrinho! Sempre fechado com o Júlio, é nóis! Paulinho Carnes! E aí, Thalisson? E doida! Vai, Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Como anda brava. Meu amigo Celo da GNG. E as que pisava hoje em dia. Fugiu tua falta ontem, viu, Celo? Na Bandora, na Bandora. O meu tate é lixo. Celo da GNG é nóis. Aniversário do Fox nos caras de pau. E aí, Fox e o Mikael. Nosso YouTube, nós, Mikael. Eu tô voando. E o Círio. Filha oh. Pri. Fora Nenê. O Júnior Torre, Rodriguinho, o Gleidson. E a primeira dama por ali, né, Gleidson? Ao lado. Parece o Rodrigo Caio marcando o Mané. Antes é o cara do momento. Não passa nada, moleque. Passar o tempo. Que pensava hoje em dia. E aí, Thalisson? A nossa tropa é. Tamo junto, hein? É lixo, mas é. Bora, Japona. É. Bora, Japona. Toma. Vai, eletrizante. Vai tocando. Pra se falar de amor, tem que se amar. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria. Eu vou pro Robson e só acordo meio dia. Comigo é tipo assim. Eu não nasci por Rob que nasceu pra mim. WG28! Por Rob. Meu parceiro e o Círio. Tamo junto, hein? Rob que nasceu pra mim. É nóis, garoto, é o melhor do bairro do mar. Que nasceu pra mim. Alô, Mel! Toma. Vai eletrizante, vai tocando, vai! Started now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Rimadíssimo. Caralho, DJ que me comeu. Só na asa, já falei. Que me comeu. Eu fiquei doidona e ele se aproveitou. Caralho, DJ me arrebentou. Caralho, DJ me arrebentou. Mas ela falou pro DJ que quer manter o corpo quente. Senta novamente. Senta. Vai, eletrizante! Vai! Pra livrar. Essa época é gostosa demais. Aqui no Curtume. Pega meu robô. E você? Não gosta quando eu desconfio. Mas desliga o celular. Fica aí na. Manda na Laurinha. Mensagem. Bora, gaiata. Fico louca. O Chapa Paola tá com a gente. Bora que eu sabe, eu. Vira, Keila. Fabinho Ferrari, JR Salgado, Zero, Jonathan. Sincero faz jurar de amor, mas é muito de... Alumina dormindo! O homem que se esconde trai. O homem que se esconde trai. O homem que se esconde trai. Tem Produções Bora, Thalisson. Estamos juntos. O robô mais lindo do século, sacudindo tudo. Telefone, pode escutar minha voz. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Stephanie Lucas, já no telão aí, Fagner. O da minha amiga Rayane. Ela que comanda. Aqui na TF, viu? Stephanie Lucas, já no telão. Não me deixe falando só. A doida é fofinha. Por favor. Quase tu me mata ontem. Olha quem chegou. Nana Zuna. E aí, Nana Zuna? Não vivo sem você. A volta dela hoje, né? Uma forma, vou te contar. Me sinto só sem o seu amor. Não vivo sem você, yeah. só a primeira dama, o Nawane e o Tan sempre com a gente, é nóis, hein? Lindo e belo homem, lindo e belo homem. Me meti numa grande ilusão, machuquei meu coração. Chega de desejo, agora é curtição. Já chega não, não, não tremendo vacilão. Não dá. Deixa eu tocar. E você? Robson! Pega meu robô! Pega meu robô! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não mandar. Vai, tudo muda, né? Joga! Vem no pretinho! Estamos juntos, hein? Bora, DJ Romarinho! E a galera aqui não para de ligar. O Denis, o Michael, falou Sino. E aí, mascote, aí, o Arelzinho, galera da Terra, heróis. Tudo que falo do Marajó, ela tá vindo. Vem, vem, vem, vem. Do badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Vai, para, Kaique! Essa é pra você, garoto. Vem, vem. Bora pra cima! Júnior. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu pé. Todos os vaqueiros estão de olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. O chamando é MC Cronos, vendo o funk misturar. Vai no caqueado, vai fazendo caqueado. Vai no caqueado, vai no caqueado. Vai! Bora, Carol! Bora, Carol! Bora lembrar, bora relembrar. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. DJ, eu quero ver geral cantando comigo. Aí, mano, Brau, tá doido que se sente? Porque a festa vai começar, meu DJ. Vai começar, vai começar, vai começar. Vem no Salo GDG, é o Márcio. Aniversário do Fox. Renan, RW Bus Marcas, Pedro lá da Rainha da Capa. E aí, Kaique do Búfalo. As parcas tem gosto de tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, meu filho? música pra gente lembrar desse tempo bom. Demais. Vai eletrizante, vai, vai eletrizante, vai eletrizante. Falou, Kaique, pra você, garoto. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Foi bom te amar, não consigo esquecer o beijo seu. O eletrizante do Pará. Da noite de amor, oh, oh, você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Casa de carne, seu domingo, aí, Fagner. Pensei que pudesse existir. Meu empresário, saúde. Sempre fechado com o Júnior. O homem que comanda a feira da Mundurucus. Herói, saúde, é hoje. Você me deixou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. As mulheres, tá na hora, hein? Esse é DJ Guga, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Esse é o eletrizante. Tem meu respeito, o moleque é... Fala lá que cê, no... Luiz Eduardo Gordinho, o Neymar, os caras doido bom, é nóis. Olho pro Nino, passou o dia sofrendo no Facebook. Eu acho que levaram alguém dele, eu acho. Tava um nojo, tu é doido, é? Deixa levar, depois nós recupera. Na casa do DJ Guga, onde... Depois a gente recupera essa parada. Na casa do Pinha é onde tudo acontece. Nós come as piranha, nós pode as piranha. Dá tapa na cara dela, filha da puta agradece. Nós come as piranha, provate nas piranha. Nós pode as piranha, filha da puta agradece. Eu vou esquecer você, porque você foi o primeiro cara que me deu um soco nas costas. Você é foda, soco nas costas. Ai, ai. Ainda tem. Olha os quatro caras, Matheus. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. O Marley. Da... E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então, olha o Bírio. Ela, deixa ela. Agora vai, né, Bírio? Cuidado da porra. Diz que vai casar esse ano, diga sabe. DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a da xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram. Bora, TH. E votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Uberlong. Ela só dá pra patrão. O Nilcino Pitula. Ela só dá pra patrão. E aí, Pitula? Ela... Chufrazão. Ao lado, moleque. Sempre. DJ Guga e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Guga e o Pierre e os cara tapa negócio. Minha filha, tu já sabe, né? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Júnior é o piloto e o comissário é o copiloto. tu vai dar pau. Tem que dar. Tu vai dar pau. Tu vai dar pau. Rafa Montes. Tu vai dar pau. Vem, Rafa. Tu vai dar pau. O Marquinho, o Léo. O Rato. Piranha, os meninos da vila. Tu tá no céu. Aqui pro lado esquerdo, heróis. Vem, bora pra cima. Isso, o céu. E os camaradas da Adidas. Vai dar ou vai deixar. Vai dar ou vai deixar. Vai dar. A volta da Nana Zona. Não precisa escolher. Vai dar ou vai descer. E aí, maluquinho? Vai dar. Maluquinho tá com o cara que tá. Vai deixar, vai ser. Desde ontem, né, maluquinho? Aproveita. Deus do céu. Aproveita. É o melhor momento da. Doida. Ou dá essa xereca, ou eu te jogo aqui em cima. Ou dá. Fabinho Ferrari. Te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, ou eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. A dupla de 2020. Piratini e Maluquinho. Deus do céu. Deixa a timidez de lado. Que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo. Aniversário do Edinaldo. Cê sabe que... Parabéns, Edinaldo. Pode sentar. Pode sentar. E aí, Silas? Pode sentar. Gostei do Silas. Foi ter citada. Ele escreveu logo o nome dele no braço pra não ficar falando. Excitada. Pode. Tá esperto. Eu tô pra nem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você. Celo, GG. Balança a bunda agora, eu quero ver o Celo descer. Balança. Bora pra virada hoje, Celo, bora. Ver você descer. Liberado hoje. Bora, Japona. Rodriguinho da TF. Bora, Rodriguinho. Júnior Torres e o Bruninho. O homem do gênio da marca. Tá serrando hoje, é? Tá serrando, Bruninho? Tá certo. Começando o ano com o pé direito. Deixa a time desde lá. Diz que olha a hora. Vem dançar, mostra tudo que cê sabe. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Pode. Beijo, Lírio. Se tiver muito excitada. Beijo, Lírio. Dança pelada se tiver. O cara nem veio hoje, meu. Pode dançar pelada. Eu tô. Você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Pode balançar, vai! Olha aí, Lizinha! Ao lado, né, Lizinha? Só no caqueado, só no gigado. Ai, ai, ai, ai. Vai, Lizinha, ai. Bora, Miriam Tormento! Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. E só no sapatinho. Só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou... O Júnior Torre no apoio hoje, hein? Segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Acabou aqui. Ninguém estraga, ninguém. A gente vai todo mundo lá pra casa do. Sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem. Do Ilcírio. Fuder sem ninguém. Foi todo Tarisson. Tá sem ninguém ver, vai fuder sem ninguém saber. É tudo por conta do Edinaldo. Sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se contar pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. O Marlon, o Delzão, o Mauro. E aí, Biel? Filha Tormento. Se conta pra alguém, não te como mais. E o Rato começou 2020 bem. Voltou até com a namorada, agora vai. Se não for, a gente tenta de novo, né, Rato? Se prepara que tá chegando conteúdo pro canal. Vai pra cima, Ratinho, vai pra cima. Né, Nazinha, né? É muita resenha, tu é doida.